Não devo continuar vivendo desse jeito. Sei que não resistirei por muito tempo em meu peito. A dor que me traz lembranças de você. Eu choro tanto e a vontade é tão grande de te ver. Por que será que você foi e me deixou sozinho, triste e abandonado? Meus olhos sentindo essa vontade de te ver, sentir o seu carinho, te pedir, te implorar que não me deixe sozinho. Pois procurei te esquecer, mas sei que não tem jeito. É tão grande esse amor e ele vive no meu peito, me destruindo aos poucos. E vejam como estou, morrendo lentamente e entregado a esse amor. Baby, eu já não sei viver, eu não sei você. Quero amor te ver, baby, sem você. Baby, eu já não sei viver, baby, sem você. Quero amor te ver, baby, sem você. Você deve achar que o que sinto é loucura. Não entende por que tanto esse amor te procura. Deve achar que sou louco, mas um iludido pela mulher sentindo amor que não é correspondido. Deve rir de tudo isso que sinto agora, mas peço que você me escute, volte e não vá embora. As pessoas eu pergunto o que devo fazer, eles me dizem se te amo, não posso te esquecer. Baby, eu já não sei viver, baby, sem você. Quero amor te ver, baby, sem você. Baby, eu já não sei viver, baby, sem você. Quero amor te ver, baby, sem você. Não devo mais continuar vivendo desse jeito. Sei que não resistirei por muito tempo em meu peito. A dor que me traz lembranças de você. Eu choro tanto e a vontade é tão grande de te ver. Por que será que você foi e me deixou sozinho, triste e desiludido? Meus olhos sentindo essa vontade de te ver, sentir o seu carinho, te pedir, te implorar que não me deixe sozinho. Pois procurei te esquecer, mas sei que não tem jeito. É tão grande esse amor e ele vive no meu peito, me destruindo aos poucos. E vejam como estou, morrendo lentamente, entregado a esse amor. Você deve achar que o que sinto é loucura. Não entende por que tanto esse amor te procura. Deve achar que sou louco, mas um iludido pela mulher sentindo amor que não é correspondido. Deve rir de tudo isso que sinto agora, mas peço que você me escute, volte e não vá embora. As pessoas eu pergunto que devo fazer, eles me dizem se te amo, eu não posso te esquecer. Baby, eu já não sei viver, baby, sem você. Quero amor te ver, baby, sem você. Baby, eu já não sei viver, baby, sem você.